Olá, ouvinte! Começa agora mais um Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Mariana Oliveira e quem está aqui comigo é a Carolina Fernandes. E aí, Carol, tudo bem? Olá, Mário. Olá, ouvinte. Tudo ótimo. Fique ligado porque o Na Escuta está chegando com muita informação no ar. Para quem ainda não ouviu as edições anteriores do nosso rádio jornal, a gente tem uma dica. Acesse o site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Lá, além do nosso rádio jornal, você também encontra entrevistas e reportagens especiais, além de programas temáticos. Na Escuta, informação que toca. Ainda existem muitos casos de racismo no país. O Na Escuta conversa com especialistas para entender o porquê isso ainda acontece. Frente às polêmicas envolvendo a educação sexual, entenda a importância de se falar sobre sexualidade no ensino de crianças e adolescentes. Em momento de campanha contra o HPV, o Na Escuta tira as principais dúvidas sobre essa doença e sua vacina. E na terceira reportagem da nossa série de reportagens especiais sobre criptomoedas, você descobre se existe uma regulamentação para o dinheiro digital. O livro Gabriela Cravo e Canela, do famoso escritor Jorge Amado, está completando 60 anos. A obra é o tema do nosso quadro Solta o Verbo. E ainda nessa edição, a gente explica a importância das pesquisas desenvolvidas pelas ciências humanas e sociais aplicadas. Tudo isso você confere agora no Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Muitas pessoas ainda são vítimas de injúrias por causa da cor de sua pele. Mesmo após 130 anos da abolição da escravatura, o Brasil está muito longe de viver em uma democracia racial. A repórter Aline Carrijo conversou com o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da UFO e com um antropólogo, para entender melhor como tem sido tratada a questão do racismo no Brasil. A realidade do Brasil ainda é herança do longo período de colonização europeia e do fato de ter sido o último país a acabar com a escravidão. Como consequência de uma abolição tardia, a população negra brasileira tem sido sistematicamente exterminada, fruto de uma cultura racista. O professor e coordenador executivo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia explica que isso está relacionado ao processo de formação da educação do racismo no Brasil. Universidades públicas, federais, são as grandes vilãs no processo, porque elas não dão formação adequada para a educação das relações étnico-raciais. Esse é o nosso grande problema. A universidade corrobora o racismo no Brasil. As universidades, principalmente as públicas. Então tem que se refazer o processo de educação. Tem que se cumprir a lei federal que obriga o ensino de história e cultura africana brasileira e história e cultura indígena. Nós estamos, na UFO, muito longe de se fazer esse processo. Então a gente diz o seguinte, os advogados, os juízes, os promotores que julgam casos de racismo, eles passam pelos bancos das universidades e estão sendo mal formados. A mesma coisa com os médicos, né, que atendem a população negra. E só vai mudar quando a gente nos reconhecermos enquanto instituição racista para poder começar a nos transformarmos. É a educação. E a universidade precisa dar esse exemplo e isso é para ontem. Senão nós vamos conseguir vencer essa questão aqui no Brasil. Recentemente, durante o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros da Universidade Federal de Uberlândia, um ato de racismo foi registrado onde a porta do banheiro de um dos blocos da universidade foi pichada com a frase "Pretaiada vai voltar para a senzala". A administração do evento registrou um boletim de ocorrência na Polícia Federal que já deu encaminhamento no processo de identificação e punição dos responsáveis. Um antropólogo que prefere não se identificar explica que esses atos de intolerância estão sempre acompanhados do desrespeito pelo outro. A intolerância, né, que vem acompanhada da violência, do desrespeito pelo outro, de atitudes antidemocráticas, ditatoriais, totalitárias, tudo isso que nós estamos vendo acontecer na nossa sociedade hoje, é exatamente esse movimento, né, de algo que é normal ao ser humano, que é o etnocentrismo, para algo que certamente não faz parte da natureza humana, né, que é, ser intolerante em relação ao outro. Mesmo após os 130 anos da abolição, ainda há dificuldades em relação ao respeito com a população negra. A estudante Carolina Rangel afirma que já sofreu várias vezes vítima de intolerância racial. Dentro de ônibus, por exemplo, pessoas não sentarem do meu lado. Eu uso trança e tal, e as pessoas falarem, olharem assim, falar que meu cabelo é sujo. Quando eu fui prestar o vestibular, eu já sofri preconceito dentro da minha família. De tio meu falar que eu não vou passar, que eu não ia passar, que eu não tinha chance de passar por conta da minha cor. Já uma mulher já escondeu o celular perto de mim, achando que eu ia roubar ela. A cor e a raça é o que define o ser humano. O combate ao racismo exige engajamento e vigilância cidadã contínua. Aline Carrijo, para o Na Escuta. Nesta reportagem que você acaba de ouvir, faltou a gente identificar o nome do coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Quem ocupa o cargo é o professor Guimes Rodrigues. A educação sexual é um tema que está sempre em pauta, né, Carol? É verdade, Mari. Mas ainda assim, existem muitas dúvidas sobre quando esse aprendizado deve começar ou ainda se os pais ou a escola devem falar sobre o assunto. Quem procura explicar isso pra gente é a nossa repórter Giovanna Tedeschi. Meu nome é Giovanna Tedeschi e hoje vamos discutir a importância da educação sexual nas escolas. Sheila Reis é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Obrigada por aceitar o convite, Sheila. Eu que agradeço. E aí eu queria começar perguntando qual que é a idade ideal para abordar a educação sexual? Não existe idade, Giovanna. Seria indicado que os pais, os adultos, pudessem conversar com ela, claro, dadas as devidas proporções, né? Dependendo da faixa etária, dependendo do que perguntar. Porque existe uma questão muito forte hoje em dia, né, em relação a quem educa, né, os pais ou a escola. É evidente que os pais é que são os educadores, né, mas a gente não pode também deixar de lado que a escola, a criança às vezes passa mais parte do tempo na escola do que em casa. Tá, então... Essa questão dos pais ou da escola, como que funciona, quem fala o quê, como que deve ser feita essa educação? Primeiro o diálogo, né? Você, desde que você pega a criancinha, passa a toalhinha, você faz carinho, você está tocando aquele corpo, né? Você está ativando a parte sensorial dessa criança. Quando a gente fala em orientação sexual, a gente não está falando em relacionamento sexual, ato sexual. A gente, quando fala em sexualidade, a gente aborda o corpo, a gente aborda as sensações, a forma de nos expressarmos, os nossos sentimentos, a qualidade afetiva, né, que a gente vai aprender a ter com relação ao outro. Quando a criança pergunta alguma coisa e os pais às vezes ficam indecisos, pergunta de volta para a criança o que ela quer saber, aonde que ela escutou. Porque às vezes dá tempo para você refletir e entender o que aquela criança está querendo saber. Tem que lembrar que nós somos educados para quase tudo. Nós somos educados até para tomar banho, para comer, para sentar, maneira de se comportar, né? Agora, quando a gente fala sexualidade, essa não. Essa é meio que proibitiva, né? Então, quer dizer, você vai começar a estabelecer uma relação de confiança e de parceria com seu filho quando? Quando ele tiver 18 anos? Muitos pais têm medo dessa educação estimular algum tipo de atividade sexual precoce. Pode acontecer isso? Todo mundo fica muito preocupado se vai à escola falar ou não. Pelo menos eu ainda acredito que a escola seja um ambiente até de uma rede de proteção. Por quê? Quanto mais puder ser dialogado os diversos assuntos dentro de uma escola, você tem um ambiente protetor. Uma criança de 3 anos tem um tablet, tem um smartphone na mão dela. Ela não precisa nem saber escrever. Ela só pergunta. Se você jogar a palavra sexo e juventude na internet, no site de busca, e você for para imagens, vai vir uma série de fotos pornográficas. Aí sim pode ter uma interferência negativa numa criança, porque ela não tem discernimento ainda de associar aquelas imagens, né, com o que está acontecendo na realidade. E assim, eu sei que tem uma falta de legislação sobre essa questão no país, e tem uma pesquisa da Federação Internacional de Planejamento Familiar que fala que... O Brasil tem um dos piores índices de educação sexual na América Latina. É porque a gente não tem, porque isso daí você não encontra, mas você vê que tem uma necessidade. Voltando para a questão da educação sexual, qual que é a relação entre ela e assim a questão da criança poder identificar alguns tipos de abuso? Ela tem mais chance de escutar. Uma criança que discute a questão do respeito com o corpo, de que não é qualquer pessoa que pode tocar ela. Então, se você começa a explicar para a criança que aquele corpo é dela, ela começa a pensar sobre isso. O que é um planejamento familiar, né? O que é uma saúde sexual e reprodutiva? Que é justamente você também trabalhar as consequências da atividade sexual. A gente não pode falar que sexo é ruim. Afinal de contas, todos nós nascemos de quê? O relacionamento sexual é para ser saudável, mas para ser saudável, com responsabilidades. Obrigada pela participação, Sheila. Agradeço a você pelo convite. Eu conversei com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Sheila Reis, sobre educação sexual. Giovanna Tedeschi para o Na Escuta. Ainda existem muitas dúvidas e desinformações sobre a vacina do HPV. Pois é, Mari, muita gente ainda se pergunta se ela é realmente necessária para as crianças e se é segura. A repórter Camila Carneiro foi em busca de algumas respostas. Confere aí! Nesse ano, a equipe do Programa Municipal de Imunização lançou, junto com o Programa Saúde Escolar, a ação que disponibiliza de graça nas escolas públicas a vacinação contra o HPV para crianças entre 11 e 15 anos. O HPV pode causar muitos tipos de câncer e é responsável, inclusive, por 99% dos casos de câncer de colo de útero, o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil e o quarto que mais mata. Por conta de uma onda de repasse de desinformações sobre a vacina, muitos pais das crianças, que são o público-alvo, hesitam em permitir que o filho ou a filha seja imunizado. A jornalista Rubiana Amaral, que é mãe de uma menina de 13 anos, foi uma dessas pessoas com receio. Ela contou que ouviu boatos nas redes sociais e entre as mães e as colegas da filha. Eu ouvi falar algumas coisas contra a vacina. No começo eu fiquei um pouco com medo. Algumas pessoas falaram que essa vacina causava doença, que causava até infertilidade na menina. Então eu fiquei com medo. A médica e responsável técnica do Madrecor Vacinas, Ana Laura Ati, afirma que as crianças não correm risco se tomarem a vacina e explica como ela funciona. A vacina da HPV é segura. De maneira simplificada, a vacina funciona da seguinte maneira. Uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativada do agente que causa doença é introduzido no organismo e, em seguida, as defesas do organismo vão entrar em ação e esse combate vai gerar anticorpos e memória imunológica. Então, se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo, os anticorpos específicos que foram produzidos pela vacina vão destruí-lo, impedindo a manifestação da doença. É a segunda vez que esse programa de vacinação acontece esse ano nas escolas, já que é recomendado duas doses. A coordenadora do programa de imunização, Cláudia Oliveira, explica melhor sobre essa estratégia. Infelizmente, a vacinação de HPV ainda tem uma baixa adesão. Se falando de meninas, a cobertura vacinal para a segunda dose, que é quando o esquema está completo, para meninas é em torno de 55% e para meninos em torno de 30%, bem abaixo da meta, que é 80%. Nós estamos buscando essa adesão, fazendo ação de sensibilização nas escolas, vacinando na escola, e além disso nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, tanto a municipal quanto a estadual, para que a gente possa melhorar essa adesão. E se você tem interesse de aproveitar essa disponibilização da vacina contra HPV nas escolas, não esqueça que a criança precisa levar obrigatoriamente o cartão de vacinas. Camila Carneiro, para o Na Escuta. Na última edição do Na Escuta, nossa série de reportagens especiais sobre criptomoeda falou um pouco mais sobre a mais famosa de todas, o Bitcoin. Se você não ouviu os primeiros episódios dessa série, acesse o link que a gente disponibilizou na descrição desse podcast. Para o programa de hoje, preparei mais uma reportagem sobre o universo do dinheiro digital. Eu explico se há e como funciona a regulamentação deste mercado online. Que as moedas digitais conquistaram boa parte da população mundial, nós já vimos nos primeiros episódios da nossa série de reportagens. Mas essa tecnologia vem enfrentando algumas barreiras na legislação e regulamentação brasileiras. Segundo nossa Constituição, a moeda oficial do Brasil é o real, ou seja, é a única que obrigatoriamente é aceita como troca, tem capacidade de efetuar pagamentos e tem seu valor garantido por lei. Com isso, as criptomoedas são rebaixadas a uma categoria marginal na economia. Mas, apesar de não terem uma regulamentação única e estruturada, elas já foram assunto de diversos comunicados das autarquias brasileiras. O Banco Central foi uma delas. Em um de seus comunicados, faz a diferenciação entre a moeda digital e a moeda virtual, sendo a primeira as criptomoedas e a segunda qualquer tipo de transação do real que seja feita online. O advogado Maurício Vedovato explica o porquê dessa diferenciação ser tão relevante quando pensamos em termos de regulação. O Banco Central, nesses comunicados, faz essa diferenciação para dizer que ele não regula as moedas virtuais porque elas não são ativos financeiros, elas são ativos virtuais, muito mais próximos à tecnologia do que produtos financeiros, né? Então, estariam fora do âmbito do regulamento do Banco Central. Além disso, o Banco Central também já afirmou, por meio do comunicado 31379, que transições de caráter internacional devem ser necessariamente feitas por meio de agentes autorizados. Ou seja, transferências de moedas digitais entre outros países podem violar o código atual. Já a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, se pronunciou em relação às ICOs, traduzindo a sigla para o português, oferta inicial da moeda, que nada mais é do que um oferecimento de uma nova moeda para alguns investidores, que farão o financiamento da sua criação. Para o CVM, as ICOs podem caracterizar como mobiliários, e nesses casos devem se submeter às regras, como explica o advogado Maurício. Então, se essa ICO for uma ICO destinada a oferecer valor mobiliário, ela tem que ser registrada previamente na CVM, aprovada na CVM. Caso negativo, ela está violando as leis da CVM. E isso pode ter consequências severas para a pessoa que estiver fazendo sem as devidas aprovações. Mas, além dos comunicados, também corre no Senado o projeto de lei 2303, de 2015, que propõe a colocação das criptomoedas na categoria de arranjos de pagamento, comparadas aos programas de milhagem de companhias aéreas. O projeto divide em dois grandes grupos os entusiastas do mercado. Maurício está do lado que apresenta uma opinião negativa. Representa um malefício, na minha opinião, porque ele pode prejudicar seriamente o desenvolvimento da tecnologia. Ele coloca no mesmo balaio uma milhagem aérea e uma criptomoeda. Ou seja, de cara já é algo que não faz nenhum sentido. Já o economista e entusiasta de criptomoedas, Felipe Marx, vê com bons olhos essa tentativa de aproximação do governo. Quando o governo está apoiando, também está a favor que qualquer prática, qualquer política aconteça, principalmente na parte de investimentos e de ativos, acredito ser uma ideia incrivelmente favorável ao mercado. Por mais que, em primeiro instante, você tenha realmente uma resistência, um atrito negativo com os usuários e com o mercado, é bem provável que no médio termo, que no longo prazo, desculpa, no médio prazo e no curto prazo, você tenha uma regulação e lentamente o mercado consiga absorver essa proposta, essa política, para que ele consiga voltar ao patamar comum ou pelo menos um patamar de estabilização, de equilíbrio. Mas, para além do projeto de lei, Felipe também acredita em uma forma simplificada de regulamentar o setor. Acredito que, inicialmente, o governo tem que instaurar um sistema eletrônico onde ele funciona congruente com o sistema bancário. Então, é um sistema interligado, onde tem autarquias e órgãos regulamentando aquilo, garantindo que aquela rede é fidedigna, garantindo que aquela rede ela é aceita, que existe um amparo e um respaldo da própria política dentro disso, para que exista, de fato, a possibilidade de você utilizar criptomoedas como, por exemplo, moeda de transação. Para você conseguir fazer pagamentos de um simples almoço, desde você conseguir comprar uma casa com isso. Já o advogado Maurício aposta no tempo como a melhor solução. Uma das possíveis formas de solucionar o problema da regulamentação é aguardar e esperar a tecnologia se desenvolver mais. Da mesma forma que a gente acertou ao aguardar para aprovar o marco civil da internet, né? É necessário um tempo maior de maturação para que a gente possa atingir o ápice. E aí sim, criar um marco regulatório, mas que seja principiológico, e que não tente legislar pela exceção, como faz o projeto de lei 2303. E na próxima reportagem da nossa série especial, conheça as criptomoedas brasileiras. Mariana Oliveira para o Na Escuta. Carol, como eu sei que você é uma pessoa que lê muito, sei que vai gostar da resenha que a Zilá Carvalho fez para o programa de hoje. Já estou curiosa para ouvir, Mari. Ela fala sobre o livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, uma das grandes obras da literatura brasileira. Então, solta o verbo, Zilá. Solta o verbo. Solta o verbo. Olá, ouvinte! O livro Gabriela, Cravo e Canela, publicado em 1958 pelo escritor baiano Jorge Amado, comemora 6 décadas neste ano. A obra, que foi traduzida para 30 idiomas, é parte de um período de transição no estilo do autor. E a nova fase, de crônicas sociais, é marcada pela observação crítica dos costumes e da estrutura social da Bahia durante a década de 20. Gabriela é considerado um romance célebre brasileiro e, nas palavras de Jorge Amado... Televisão, teatro, balé... Essa Gabriela está hoje em 30 e tantas línguas, é um horror. É, quer dizer, é muito mais conhecido do que eu. Bem, pessoal, a história de Gabriela se passa em Ilhéus, cidade que se destacava na produção e exportação de cacau. Retirante e fugida da seca, Gabriela chega a Ilhéus e, não demora muito, começa a impactar a cidade com seu cheiro de cravo e sua cor de canela. Jorge Amado, com sua escrita incrivelmente leve, inteligente, bem-humorada, retrata os paradoxos da cidade, que se via quase que obrigada a se modernizar, por causa dos lucros do cacau, mas também presa ao conservadorismo da elite local, representada pelos coronéis. Essa terra de Ilhéus estava longe de ser realmente civilizada. Falava-se muito em progresso, o dinheiro corria solto, cacau rasgava as estradas, erguia povoados, mudava o aspecto da cidade, mas conservavam-se os costumes antigos, aquele horror. Quando eu vim para esse mundo... O livro foi premiado, já um ano após o lançamento, com os prêmios Jabuti e Machado de Assis. Durante a leitura, é impossível não se afeiçoar aos personagens, como o turco Seu Nasib, dono do Bar Vesúvio, o exportador Mundinho Falcão, as meninas do cabaré e até mesmo ao coronel Ramiro Bastos e seus amigos, principais forças políticas de Ilhéus. A história de Gabriela também foi novela 2 vezes, uma em 1975, com Sônia Braga, e outra em 2012, com Juliana Paes. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Em meio às disputas políticas, romances e aventuras, Gabriela é, 60 anos depois, uma obra literária que nos faz refletir muito sobre a estrutura social brasileira e a identidade de seu povo. Temas como a concentração de poder e a exclusão do que é diferente continuam atuais e nos chamam a atenção para as raízes do elitismo e conservadorismo brasileiros. A Jorge Amado, só temos a agradecer pela obra riquíssima e seus personagens, que nos reacendem o amor pelo Brasil, apesar de suas mazelas. Zilá Carvalho para o Na Escuta. Sempre Gabriela. Um fenômeno comum na ciência é presenciar a divisão, por vezes até hostil, entre as áreas das ciências humanas e das ciências exatas. Ao se falar em ciência, muitas pessoas associam o assunto à matemática, biologia, química ou física, negligenciando as chamadas humanidades. Mas por que será que isso acontece, Carol? Bem, para você e nosso ouvinte entender o motivo disso acontecer, fiz essa reportagem que a gente escuta agora. De acordo com o dicionário Michaelis, ciência, substantivo feminino, é um ramo específico do conhecimento, caracterizado por seu princípio empírico e lógico, com base em provas concretas que legitima sua validade. E é aí que começa a confusão. As ciências humanas poderiam, então, ser classificadas como ciência? As ciências humanas, como filosofia, história, sociologia, e as ciências sociais aplicadas, como direito, economia e jornalismo, utilizam métodos de análise muito diferentes das ciências exatas e biológicas. Muitas vezes, o método qualitativo, utilizado em geral pelas humanas, é depreciado em relação ao método quantitativo, considerado mais objetivo e imparcial e mais usado na área das exatas. A pesquisadora de comunicação pública, Adriana Almena Santos, explica. Na verdade, a diferença que as pessoas veem entre as ciências humanas e as ciências exatas, ela é quase cultural. Existe uma visão, né, cultural, uma visão de cultura política de que as áreas das exatas e da saúde, né, nem só das exatas, efetivamente fazem ciência, e enquanto humanas e sociais aplicadas não fariam ciência. Os efeitos dessa depreciação podem ser sentidos facilmente quando observamos a sociedade. Enquanto a matemática, por exemplo, é tida como algo complexo e distante da maioria da população, as ciências sociais são consideradas fáceis e algo que qualquer um poderia realizar. Isso acontece porque os benefícios das pesquisas de ciências humanas muitas vezes não são imediatos ou até materiais. Uma consequência da banalização das ciências humanas é também a diminuição dos investimentos na área. Atualmente, já existem menos editais para ciências humanas e sociais aplicadas nas instituições de fomento à pesquisa, como CAPES e CNPq, quando comparamos aos editais das áreas de exatas e biológicas. Mas o cenário futuro, principalmente com a mudança de governo a partir do ano que vem, também preocupa pesquisadores. Jelen Borges, editora de ciência da UFO, diz: o investimento em todas as áreas da ciência preocupa neste momento no país. Teve até aquela carta da CAPES em agosto que ampliou bastante a discussão, né? A sociedade acabou toda entrando nisso. Mas se nós começarmos a condicionar o pouco investimento que nós vamos ter a critérios como lucratividade, retorno para o mercado, para iniciativa privada, inovação tecnológica e retorno rápido, provavelmente as ciências humanas e sociais aplicadas vão sofrer mais. A jornalista acrescenta que nossa cultura reforça uma representação estereotipada da ciência e do cientista, com símbolos como tubo de ensaio, microscópio, todos ligados às ciências exatas e biológicas. Ela reforça também a importância do papel da divulgação científica. A divulgação científica, ela pode ajudar a criar uma cultura científica. E assim, a sociedade entender, todos nós entendemos como que funciona o trabalho do pesquisador. E tem uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre percepção pública da ciência, que ela revela que os conteúdos científicos que o público mais interessa são disparados de saúde. Aí depois vem meio ambiente, astronomia. Então, fica ali nas ciências exatas e biológicas. Mas a divulgação científica feita pelas universidades, ela pode e deve dar mais espaço para as demais áreas do conhecimento e contribuir para essa cultura científica. Existe uma fala interessante no livro do filósofo Núcio Ordine, A Utilidade do Inútil, um manifesto, que diz, abre aspas, "No universo do utilitarismo, um martelo vale mais que uma sinfonia, uma faca mais que um poema, uma chave de fenda mais que um quadro, porque é fácil compreender a eficácia de um utensílio, enquanto é sempre mais difícil compreender para que podem servir a música, a literatura ou a arte." Carolina Fernandes, para o Na Escuta. E essa foi mais uma edição do Na Escuta. Lembrando que você pode sempre acessar essa e outras edições no nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Essa edição foi apresentada por mim, Mariana Oliveira, e pela Carolina Fernandes. Na produção de quadro, Zilá Carvalho, e de entrevista, Giovanna Tedeschi. Reportagens de Mariana Oliveira, Aline Carrijo, Camila Carneiro e Carolina Fernandes. Edição de Pedro Vitor Vieira, apoio técnico Marcelo Melazzo e orientação Professor Vinícius Dorne. Até mais, Mari. Muito obrigada pela sua companhia, ouvinte. Te esperamos na próxima edição. Até mais, Carol, e até a próxima, ouvinte. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.